dos problemas. De um vagabundo, cada ovo de sangue novo. Não é foda, tá fudido, foda é fuder. Quem quer se fuder, fudendo bem legal. Fudendo de vagabundo, eu tô aqui te falar do movimento de contracultura. Apolo, oi. O vigilo pediu. Toda hora? Aí ele abriu a perna na casa. Puta que pariu! Eu tô afim de falar do movimento de contracultura ouvindo funk. Eu sou cultura num som de rap para alternativo. E no meu consciente está bem ativo. Ouça informação e guarde na puta, ou seja mais. Filho da puta. Ouça informação e guarde na puta, ou seja mais um. Filho da puta, sabe qual é o teu espaço, saiba demarcar. E lute por ele, caso queira roubar. Atenção, de novo. Atenção, vamos voltar. E... Atenção, atenção, quem me escuta. Esta parte é destinada a filho da puta, puta. Fica com zero saco em cadeia nacional. E a pior é o povo já tudo normal. Ficou de quatro, ficou calado. Aceitando claramente ser estuprado. Não é foda, tá fudido, foda é fuder. Quer que é fuder? Fudendo bem legal, fudendo os paga-pau. Vamos lá, mano, eu tô aqui na sua merda, hein? Eu tô essa merda. Tá louco, porra. Aí ele abriu a perna na casa. Tá curtindo uma luz? Tá curtindo. Ela tomou uma todo mês, ele... Por isso veio o manifesto contra a cultura. Que passou a vocês um toque arrastado. Falando de ferimento que não cultura. Que é nossa agradável estado. O manifesto se desenvolve. Trazer se modifica. O alinhamento que o progresso complica. Estamos de cabeça contra a maré. Não vou desistir, nem da ré. Prefiro continuar até o fim. Foda-se quem está contra mim. Importante quem está a meu favor, atendendo a atenção. Toda essa dor de ser marginalizado por uma sociedade. Ter que ficar se escondendo pelos cantos da cidade. Eu tô aqui de falar do movimento de contracultura ouvindo funk. Ou sou de sepultura, por isso veio o manifesto de contracultura. Que passou a vocês, o toque arrastado falando do ferimento. Que não se cura, aqui é nosso desagradável estado. Ouve a fita ladrão, preste atenção malandro. Ouve o groove, fita a pressão,